Chega mais, compadre, está russo, o jogo é bruto, esse é o nosso teste. O impossível é possível, tudo acontece. Dizem, toque maneira na fala, cara, que nada, mãe África sacrificada. América Latina, chacinas de negros, índios, maias, ricas. Eu vejo, eu ouço o que eu não queria. Vamos mudar a voz, vamos ser a voz, vamos mudar a cara. Nos batem sem dó, peraí, qual é o pote no? Sou Dino Black. Tenho orgulho de ser negra, raça negra ainda hoje é escravizada. Tido com branco, com atitude negra. Estamos aqui com Gog pra levar nossa mensagem. Todos nós sabemos dessa puta sacanagem. Lavagem cerebral, vamos acordar nossos irmãos. É esse mesmo, temos que lutar até a morte. Chega de omissão, chega de covardia. A nossa história é totalmente manipulada. Precisamos de aliados, de mentes afiadas. Devemos respeitar nossos irmãos do corpo. Os racistas querem que nos batemos. Vai o pó, mano. Vai logo falando, qual é o pó, mano? Vai logo falando, qual é o pó, mano? Vai logo falando, qual é o pó, mano? Vai logo falando. Vem, chega mais, compadre. Meu partido é um coração partido, só que ainda bate. Eu sei o pó que rola é a merla, o craque. O mesmo pó que financia a malandragem. O consumo caso cada vez mais grave. Começa sempre assim, um papo aqui, umas balas ali. Até o mal te possuir, vai sair fora, véi. Dispense o cano, pega o livro certo. Um abraço pra esses espertos. Se te criticam por isso, pode crer, estão vacilando. Matam bem as costas pros caras. Eles podem estar armando, venda seu produto na manha. Um produto escasso que custa barato. Um papo cabeça bem fundamentado. Se ainda assim te alugam, deixa quieto os caras. Pra projeto já estão agendado. Briga de cantos do morro, só rola sinal pesado. Os nomes e esses que se dizem seus chegados. Na hora H, quando o bicho pegar, vão sair voado. Ninguém tem corpo fechado. E se você não se virar por si só, vai acabar na pior. Pera aí, qual é o pó, mano? Vai logo falando, qual é o pó, mano? Vai logo falando, qual é o pó, mano? Vai logo falando, qual é o pó, mano? Vai logo falando. Chega mais, véi. Vamos bater um blá. No som você se criou. Seu pai e seus pais mantiveram-se distantes. Nem você próprio se deu chances. Mas mesmo com esses agravantes, você pode ser um cara atuante. Lutar por um tema que é tanto meu quanto seu. Mas daí mora o problema. O problema é que eu fico de um lado, você fica de outro. O bicho não pegou, já tão dizendo que tá solto. Você me chama de careta, eu te rotulo de maluco. Moleque doido tem mais. Às vezes você procura nas piras a saída. Que te grila, só que de maneira excessiva. Chegado dá um toque com a melhor das intenções. Você pira, quer meter ficha. Arruma a rixa, peraí, véi. Não estou dando alguma lição de moral. Apenas mostrando o meu ideal. Na rua rapaziada comenta. Rapaziada nojenta. Não faz nada por ninguém. Fica no vácuo azarando quando alguém tenta. Vai sair fora, véi. Dispense o cano, pegue o livro certo. Um abraço pra esses espertos. Se te criticam por isso, pode crer, estão vacilando. Mas não dei as costas pros caras. Eles podem estar armando, somos seus amigos. Somos cognitivos, peraí, véi. Vai continuar vacilando? Peraí, qual é o pó, mano?